Tango, Golf, Kilo, Oscar, desce, mantenha nível de voo 050, chame final Salvador, 199, decimal 8. Solo 121, decimal 1. Papão, meu bravo, Vitor Tango, desce e mantenha altitude de 4.000 pés, altímetro 1097, reporte para modificação de regras. Genetics 141 clear down to the level 050. Visitada. Negativo, será necessário retornar para Salvador via corredor Bonfim, Paris e após corredor Interlagos. Alô, 2790, boa tarde. Autorizado Lençóis, nível 160. Decola da 10, curva esquerda, subida Momo Vatap, via rota do plano de voo. Transponder 5504, controle 120, decimal 8. Momo Vatap. Esse é livro para a autoordenação em pousos, mas que Juliette Romero. Siga, Lima, Zulu Golf. Azul 2771, solo 20, direito no 211. Direito no 211, obrigado, senhor. Boa tarde. Azul 2790, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback aqui na meta. Channel 6141, clear deviation, report, returning to pilot position, Channel 6141. Azul 771, autorizado taxi via Alfa Kilo 43, posição 3 Lima. We're down to 4,000 feet. Capitão, o Golf de Loss, Capitão, na sua posição agora de 1h04 rumo ao Nordeste, mantendo 1.000 pés, o tipo do mesmo é um Charlie 402. Também 6226, tentando helicóptero na sua terminal de dona, a 500 pés na interfira nessa aproximação. 6226. Next one for 124,000 feet, so I'm heading below. Heading below now, Mike, Delta Bravo, do ponto de espera, Sistema Zulu Golf, após ingresso no corredor Interlagos, reporte esquiado, antiga rotatória. Também 6315, desça e mantenha a altitude de 4 mil pés. 4 mil pés em redução de velocidade para 200. Cenário 6220. Após conforme a rota do plano, transponder 5162, controle 120, decima 8. Aqui dessa brasa, mantém quanto espera. Correto, reposto professor, para o feedback acionamento. Três no cinco. Prossiga, mas 3 no 5. Desça e mantenha 4 mil pés em redução de velocidade para 200 nós. Chame sinal Salvador 119, decimal 8. Sim, sinal Salvador 198, descendo 4 mil pés, reduzindo para 109, acionando 3 no 5. Chilene é 3-5, permanece contato radar, continua em descida 4 mil pés, o número 4 na aproximação, tem condições de reduzir para 1-809? A mínima de hoje é 9-209, Chilene é 3-5, descendo para 4 mil pés. Tem, Chilene é 3-5. Estabilizou o Golf Quilômetro. Batão, o Golf Quilômetro, completo, Chilene Torre 1-8-95. 2-9-5, Golf Quilômetro. Channel 6141, 2006, clear the LR6-ray, runway 10, report established. Airpoint 3144, acende a identificação, deu sua via chegada à área até o nível de voo 050. Proa, após caso de falha de comunicação, resta na proa de zona. Direita proa 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, vai, desculpa, Golf, com prioridade para pouso e permanece 10 horas, 10 milhas, com o Mutum, Papa Alfa e Yankee 1 no transporte de ferro. Chanel 6226, são os seus 27, direito no 211, nos dirigindo, por gentileza. Ocean 6141, continua approach, expect to runway indicated. Roger, expect to go for one. Mantém setor em 360, o Lima Zulu Golf, 1 no meu país. Hotel Marker. Ocean 6206, boa tarde, taxi de Alfa, chamei a sua Juliette. Alfa, chamando a sua Juliette, né, 2-0. X141, continue our approach, wait for landing clearance. We have an aircraft approaching runway 10, 2 miles out of threshold runway 10. Golf Kilo Oscar, autorizado pouso Y0, vento 1,50 graus, 90 mais. Vente, Golf Kilo Oscar. Roger, 6144, não está recebendo informação de tráfego aqui. 1,5.

condições de pouso, cruzando essa altitude? Afirmativo. Entendi. Pelo Golf, prossiga para a rotatória, previsto e espera ainda, um no meu país na escuta permanente. Obrigado, 17, Bravo, Bravo, Tango, Torre, 1-1-8-3-9-5. 17, obrigado, André. Zero. Não. Reduzindo, Sinânia, 3-1-5. Então, igual a onda 7. Bravo, Vitor Tango, boa tarde, continua a aproximação, reporta curta final, no sinete, no ajuste, 1-0 no 7. 1-0 no 7, reporta na final. Triângulo Eco na escuta permanente do controle. 3-1-5, controle. Prossiga, Rogério, 3-1-5. Presidente, a gente vai ter que continuar essa aproximação devido à aeronave em transporte de extremo ter alongado muito. Para aproximação, confirme se deseja uma aproximação a uma arremetida ou um 360 ou uma curva para a direita. Zero para a direita, Linéia 3-1-5. Curva à direita, na proa 180. Direita proa 180, Linéia 3-1-5. Fala, meu Mike Delta Bravo, contato radar, suba e mantenha nível de voo 410 via saída Momo. Autorizado 410 via saída Momo, Mike Delta Bravo. Sou a assistência, irá guardar o follow me para prosseguir até a Lima. A parte na Lima, o Hugo, fica no Oscar. Pressão direita para 270, China 6-1-5. Dia até Lima. Altitude de 500 pés. Para informação, tráfego 11 horas, 3 milhas, mantendo 2 mil pés. Aqui. Lagoa 5, complete curva direita na proa 290. Começando proa direita, proa 290, China 63, Zona 5. Pelo Golf, desconsidere espera, mantenha o número 3 na proa do CEAS, aguarde transferência de comunicações para a torre. Também 6315, curva direita na proa 310. Direita para 3, 1, 0, 3, 1, 5. 3 autorizado, chame táxi, 3, 7, 4, 5. 3, 7, 4, 5, apenas aguarde a passagem da terra, retaguarda da azul. Após a passagem da terra, retaguarda autorizado. Esse Mike visual com campo? Sente, para ingresso no circuito de tráfego, torre 1, 9, 3, 5. Aqui, por favor. Minha 3, 1, 5, curva direita na proa 340. Direita proa 340, China 3, 1, 5. Papá, Mike, você, Mike, continua ali no céu, confirmando a intenção de pouso no 7? Afirmo. Seixa, bota o farol de tapão, sujeita 360. Ok, Mike, chama lá, para o tapão. Instrumento para Salvador. Você está na proa 045? Tem condições, China 3, 1, 5. Interceptar, curva direita na proa 0100 em que estão se interceptando. Sim, 100 vai contar que está utilizado, China 3, 1, 5. Azul 2790, boa tarde, a linha da coluna 0, ventando 50 graus com 10, não? Já fala da Rio 0, azul 2790. Para o pushback, chame táxi. Azul 4, redução de velocidade 1970 mais, tráfego para 7, passando duna, 10 milhas, mantendo 2.000 pés. Passaredo 2233, desse mantenha 4.000 pés. 4.000, passaredo. Chile MA 320, desse mantenha nível de voo 050. Salvador, uma boa, Chile MA 305, final do ano 0. 19, Bangu, e a voz tem compasso. Decolador 1-0, curva esquerda, na saída Momo, Córrego, Frutti. 5464, transponder, controle 1208, da 3209. 3209 é correta, reporte pronto para o pushback acionamento. Vai reportar quando pronto, na 3209. Autorizado. 685, alterna 125, decimal 45. Exercício 12685, alterna 12545, mais ela atrás, muito obrigado. 6315, boa tarde, continua a aproximação, guarda pista livre. Continua a guarda, 6315. Azul no Golf, verde cadê em mar, 360 pela esquerda, aguarda para reinterceptar final no 7. Eu não vou ficar 2 mil no final da hora, só que o da sua casa. 360 pela esquerda, Lima Azul Golf. Tudo bem, Sarito, mas eu tô na aproximação aqui, passa, é um procedimento já perigoso pra mim executar, só na próxima vez eu vou estar manter a proa. Sente o Lima Azul Golf. Desnível 340. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Lisa, Motiva. Via Pergulo 1-0, Piraí, Umbase, a Pergulo 44, Pagog. Transponder 5525, controle 120, decimal 80. Azul 2790, descolão 38, controle no 208. 208, 2790, descolão 5, 0 graus, 11 nós. Repouso no 0630, 5. Apenas confirmando, tem um notão que começa hoje, seria o perigo 10 até Salvador. A gente consegue nessa rota de Salvador, ou a do Natal. Segue na rota autorizada, depois do Natal, então 3805. O treinamento está correto? Você escuta a... Tá bem, retorno. Se tiver aqui, eu tô na reta, passaria 2230. 2790, decolado, passando 1500. Azul 2790, contato reverso, Brasil, saída Momo, vigilante. Via Momo, 2790. Romeu, Sierra Zulu Eco, controle. Sierra 2233, desça para 2000 pés, que ainda dá 1-0 no meio, reporte localizador. 2000, 1-0 no meio, reportar lá localizador. Final e LS Activation no turno 895. Boa. Fortaleza 2233 autorizado, LS Activation, pistão na 0, ponto estabilizado. Fortaleza estabilizado, passaria do 2233. Meu Sierra Zulu Eco, controle de Salvador. Confirma a geração da 4 graus, Lima Zulu Golfo. Lima Zulu Golfo, vento 140 graus, 11 nós, Liposo. Pronto. Chiné 6315, solo 241, direita no 211. Direita solo 211, Chiné 6315, agora. Tá, já está 3144, está passando em Sierra. Está 3144, continue a aproximação, vai autorização em pouso. Boa tarde. Colisão na escuta. 3105, boa tarde, parte de alta, chamamento da Juliette. Dando via alta, vai chamar antes da Juliette, 3105. Quatro, quatro, vento, 130 graus, 12 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, tá, 3144. Lima Zulu Golf, solo 42, autorizado táxi de retorno até seu pátio, em campo pista livre. Mike Golf, Mike, faça a curva agora pela direita. E tome para o anote para cruzar a fila do ano zero, chame para girar a base do Sancho. Mike. Observe a aeronave da TAM, Airbus 320, está agora na final de 3 milhas da ano zero, para seguir o voo e final ILS. Observe o bloco 2. 5 altímetro no zero, no meio até um bom voo, boa tarde, passeio 2230. Gente, passeio 2230, 16. Pátio, pode ser na 10-10-45, 10-10-95, passei 2-3-3. Quero que tenha entrado com segurança de ILS. Ok. Galeão, só confirme, precisa da bola? 160. Direita, Índia e Alfa, espera 1-0. 0, torre no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 6, então bom voo, boa tarde, CAN 3745. Alfa, Chama a torre na frequência 1 no 8, decimal 9, 5, para ingresso no circuito de tráfego Olimpo 02. Ouro 964, contato radar, dessa via chegada Mari para o nível 050, vigilância. 050, via chegada Mari, voo 964. Xeré 6320, desce para 2000, autorizado sinal ILS X-Ray, pistão 90, reporte estabilizado. Ah, 0. 6 cruzam o campo, aguarde para girar base no 71. Ai. Grupo 02, prossiga para a satura vertical, chame para o cruzamento do campo. Para o vertical, cruzamento, o Olimpo 02, para. Passaria do 2223, autorizado pouso, pista 1-0, o vento 1-60 graus, 1-0 mais, 2236. É, eu vou pousar no 0. Estacionado com código, confirma. Acionado 2G no momento. Com 4103, acione o código 0121. Mantenha 500 pés, condições visuais, QNH10 no meio, reporte visual com campo 1 na rotatória. Vai reportar visual com campo 1 na rotatória, ingresso na 0121, o patrulha, o sapatão de azul. Curta se for possível no momento. Entende, Olimpo 02. Mas o Frank de base é para chegar um 7, Mike. Arc. Tango Yankees no Golfo para formação, tem um tráfico helicóptero tirando uma base curta pela direita final da 17, fica atento ao tráfico. Vai ficar atento ao tráfico, momento não negativo igual. A gente aguarda transferência com a torre. Vai, vamos lá. Cruzou o golfo, chama a torre agora 1-8, mais o secretário de instrução de pouso. Vai chamar a torre, mas ficou o dentro do golfo. Tem condição com a presente para onde girar a base para o Alonso? Afirmativo, então visual para a nave na curva final. Excelente, informe na final o Olimpo 02. Informe o tráfego adicional helicóptero, se aproximando para a cabeceira 17, ela não vai interferir na sua base. Afirmativo, reportar na final Olimpo 02. Michael Flex, livre pouso 17, vento 1-30 graus, 1-0 mais. Salvador, é o Papa Sangue antes do Golfo, patrulha 03. Patrulha 03, possível. Então, terça, até o que você está a posição rotatória, gases alta é o campo. A sexta. Aí, você já está deixando arrimar e aguarde autorização de prosseguir o pulso. É possível? Prossiga até o deixado arrimar, ok? 3 mil, final do 07, aguarde instruções para prosseguir o pulso. Ah, sexta. Curva esquerda, subida Puca, Jamo, Vipar, aciona transponder 5550, controle Salvador, 120, decimal 8. O Olimpo autorizado girar base para chorar. Tá girando base para final, trem baixado e travado, Olimpo 02. Não. 256, portão 04, chame pronto para o chuveiro acionamento. Chamarei o voo, solo, passaria do 2233, livrou. Boa tarde, passaria do 233, taxi livre, Alfa Juliette, remota 12, pátio principal. Alfa Juliette 12. radar, o papagaio me ligou. Sérgio, não vou se passar a espera de 360 nessa posição, na Rimar, vai se conseguir final no centro. A intenção é aportar para o hangar do Graer, senhor. Eu estou sete, eu estou com a outra aeronave já na cabeceira do 7, faça um 360 curto e aguarde. Então vamos manter a 360 na posição. Solo 50, chama 1211 no solo. Charlie 320, autorizado pouso, pistola 0, vento 140 graus, 109. Autorizado na 10, Charlie 6320. Yankee Zulu Gulf, autorizado para seguir final 07, agora a direção de pouso. Tá, ciente. O patrulha já foi. Mike Wolf, Mike, observe passagem de airbus da Oceanela agora à sua frente, taxi, taxi 5, estacionar para você ali. 216, reportará a vocalizador. Liberado das restrições do voo na Lounge 64. Prazer falar, curva direita brasileira. Aí, aguarde. Eu continuo a instrução anterior, aguarde modificação ou permanência. Está agilizando o cruzamento pistão no zero, hotel, correção hotel até o pátio militar e frequenta o batalha. Está autorizada a aproximação cabeceira 7, parte do Graer, forma no solo, vento 150 graus, 109. Vai reportar, o solo controlado, o Papa Caminhão de Lutilo, Gogô, patrulha 03. Patrulha 320, seu solo foi 52, 121 no solo. Mike Wolf, Mike, sente o estacionar com o decadível. K3745, autorizado decolar pistola 0, vento 150 graus, 10 nós, mantém a instrução de saída, o controle está coordenando com o centro, e torna a solicitar em voo, ok? Sim, senhor, por isso é o patrulha 03, com a banda de Urubu, na final da capitura 17. Ciente, patrulha 03, observado, informe o som. Vamos 2230, autorizado, ali é manter pistão 0. Vai, ali é manter 0, passagem 2230. Ciente, vai, confirmar que frequência livre. K3745, 2054, 745, contato radar, suba via saída do ar para nível 360. 2360, correndo a cruz de Libra. Foi perfil aguarde para o Valido. 1050. Solicita acionamento na posição posterior para o chefe. Meu Fox Serra November, desça e mantenha 3 mil pés, que é inegal na 096. Fechada a restrição de altitude em ITAP, e se redução para 220 mais. Está reduzido para 220, está livre das restrições, e o ajuste é 10196, para falar o meu Fox Serra November. 3745, autorizado direto, líder. Papa Romeo, Serra Zulu Eco. Controle 1-2-0-8. 2-0-8, passageiro 2-3-0, obrigado, até mais. Controle Salvador, boa tarde, passageiro 2-3-0. 2-2-3-0, contato radar, suba via, saída da árvore, para o nível 1-8-0. Via árvore 8-0, passageiro 2-3-0. No Fox Serra November, desça e mantenha 2 mil pés, que é melhor na 0 no meio, reporte localizador. Reportar no localizador, Fox Serra November. Localizador 1964 complete final, e o ILS Acceleration, a torre 18, decimal 95. 1895, obrigado. Alô Fox, CA 90, autorizado final, e o ILS Acceleration, pistão na 0, fonte estabilizada. Tomará. Azul 2790, passou nível 150, chama o centro na frequência 1260 até 1288. Controle 2416, seguinte da formação. 10, vento 160 graus, 10. Sink livre pouso, pistão 0, 1964. 16, disse havia chegada a Mari para o nível de voo 050, vigilante radar. Desce via Mari 050, 2416. Alô, Serra Azul Eco, controle. Alô, Serra Azul Eco, controle de Salvador. Escuta controle, Serra Azul Eco. Retorna para Salvador com quem? Retorna para Serra Novembro e Serra Novembro, senhor, vem mais. Sim. Norte tem condições de efetuar o cruzamento da presente, setor norte do campo? Afirmo, senhor. Dá presente, está procedendo ao céu do lado. E mantenha 1.500 pés, efetue o cruzamento do eixo da final da 1-0 entre Simba e Duna. Afirmo, vai manter o céu do lado, está prosseguindo. Oportunidade para o Edmonte, vamos mudar 3745. Pela de coordenação, então 3745. Escuta, obrigado. Voo 164, contato o Rebeb, essa via chegada Mário para o nível de voo 060, vigilância. Via chegada para o 060, qual está o sentido? Não percebe a chegada número 2 na aproximação. Sim, mobilizado para o Romeu Fox Serra November. Para o Romeu Fox Serra November, complete final LS, torre 18, decimal 195. Obrigado. Romeu Fox Serra November? Serra November, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Dá para pousar na 17 na sequência? No momento não há tráfego em aproximação para Salvador, que somente tráfego na sua frente está pousando para o seu no momento. Maravilha então, o cancelo está presente para chamar numa fase final da 17. Sim, explorem FR cancelado, 01, e prossiga para o final da 17 e reporte. Voltarei. Tomei a guarda autorização. Aguardando, boa, no 1 na 33, decimal 95. 35, 1 na 33, 95. Na 37, 45. A rebocando a aeronave, por causa das obras da guarda, né? Tá acabando o posto aqui agora. Mais uns 2 minutos e meio, não tem sentido. Na 305, chama táxi. 964, seu solo, 01, direita, 21, solo. 21, volta lá. Já está autorizado, Salvador. Ele já vai iniciar o táxi, agora são instantes, está tendo 2 metros. Parte principal Índia e Alfa, considero no 0, torno no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 6. Então, bom, boa tarde, tá 3805. No 0, 1, 6, Índia e Alfa, considero 2805, bom dia. 3, 2, 1, 6, no portão 62, 40, solo 5, depois da companhia livrar a cauda. Após o tráfego está autorizado, chama o táxi. Relativo, após o tráfego da companhia autorizando, vai chamar para o táxi, né? 3-2 do Fé. Bono 256 no ponto 104, coordena com a Sola, 5 R2 da TAM, passar a cauda, está prosseguindo para o ponto de espera após o tráfego em coordenação, está livre no ponto 104, chama o táxi. Ok, em coordenação, após a passagem do TAM, vai iniciar o chamado de táxi. Solo, voo 964. 4, boa tarde, Alfa, guardiã da Juliette para ingresso. Alfa, quadrando final, Papai Romeu Fox Serra November 17, baixo travado. Sete, um vento no 50 graus, 2 horas mais, autorizado por 17, Fox Serra. Fox Serra November. Depois 17, Fox, é a novembro. O girafo, pessoal, passarei 2230, vou direto ao LF. Passarei 2230, vou direto ao LF. Direto ao LF, passarei 2230. Boa tarde, boa noite, 2-0-0, 2-0-0, 2-0-0. 964, aguardando previsto ao portão no 0, portão 10. Dia bom, 4000, no 0 do meio, 285. Está 3805, ponto 0, zona 0, pronto. Está 3805, autorizado, aliás, colapso no 0, vento 150 graus, 0. Ainda falando 0, está 3805. Já visual, zero, Edson. Frequência livre para o povo. Obrigado, obrigado, boa tarde, boa tarde, bom trabalho. Solo foi ao 05 autorizado de retorno até o seu pátio e ao estacionar a sua cadeira. Muito obrigado, bom trabalho, boa noite. Estou numa meia, desse para 2 mil pés, quem não dá uma 0 no meia. Livre, ele é que se rei, pistão na 0, reporte localizador. 2000, 1-0 no meio, nível Electric Train da pista 1-0, do 4-1 no fundo meio. Voo 1-64, desse mantenha 3000 pés, que ainda dá 1-0 no meio. 3000-0 no meio, voo 1-1-64. Boa tarde, Barreiras, aguarde com a pessoa um minuto. Confirma o nível solicitado para Barreiras. 780. Só um minuto, 2714. Altímetro 1-0 no meio, tem um bom voo, boa tarde, gol 1-2-5-6. Ponte direita em geral, ponte espera, 2-6-8-9-5, com 1.016, gol 1-2-5-6, boa tarde. Fala, como 2-3-2 no meio da chance, para o 7-0-5-4, bonde, 3 horas, alterna Cerezeira. Pátio principal, Índia e Alfa, número 2, ponte espera, torre 1-8, decimal 9-5. Altímetro 1-0 no meio, tem um bom voo, boa tarde, está 3-2 no meio. Ativo, pátio, Índia e Gravo, ponte espera, 295, muito obrigado, uma boa tarde, 3-2-1-6, 0-1-6. 1964, passagem do Rio da TAM, taxa através do portão 62, após ingresso a Juliette, portão 1-0, portão 10. Aqui, após a passagem da TAM, ingresso Juliette, portão 10, 1-9. Salvador, boa tarde, gol 1-2-5-6, próximo ponto espera 1-0, pronto. 1-5-6, autorizado aliás, decolar 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0. Lise alinhado, decolar 1-0, gol 1-2-5-6. 2, boa tarde, 3216, no meio, ponto pé pronto na zero. 3216, no meio, autorizado Lima, tem 1-0. Lima, tem 1-0, tá, 3216, no meio. Pode prosseguir para 2000, gol 1164. Aprovado, 2000. Aprovado, final, exército de reencontro estabilizado, gol 1164. Reencontro estabilizado. 5-6, decola aos 10, chama o controle 1-2-0, sinal 8. 3-0, Rex, boa tarde. 5-6, decolou. 1256, contato radar, suba a sair da PUCA para o nível 370. Na PUCA, sabendo para o 370, né? Azul 4116, complete final IOS, chame a torre 18 decimal 95. 1895, boa. 732, 16, autorizado de decolar. Vento 140 graus, 0 graus. Salvador Azul 4 Pulo, 1-6, passando externo, baixo trabalho. 6-4-1-6, continua a aproximação, vai para o seu impulso. Gente. Solo Sonoro 6315, formação Lima 360 Guarulhos. Guarulhos, só um minuto, cobra. Prepare a Dael Lida Motiva. Obrigado, Guarulhos. Guarulhos 2230, aguarde de autorização. Vai, vai lá. Decola 1-2, controle 1-2-0, deixa eu 8. 3-0-8, 3-2-1-6, uma boa tarde. Azul 4-1-6, autorizado por pistola 0, vento 1-4-0 graus, 1-0-9. Livre posição 10-4-1-6. 0-0-8, bagulho, boa tarde. 0-0-8, boa tarde, contato radar, desça via chegada Mari para o nível 050. Via 050, pode baixar. Preferencialmente aguarde para o Vaitar. Obrigado. Doutor Salvador, uma boa tarde. É o 3216 da TAM, decolou na mão para você passar e quem está. Doutor 216, contato radar, suba via saída MOMO para o nível de voo 370. Via MOMO 370, possibilidade de voar na proa de Cogbo, senhor. Doutor 216, mantém o perfil da MOMO, aguarde para voar Cogbo. 3216. Passarelo 2230, chama agora o centro, na frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Repetir, 1260, 228, passarelo 2230, obrigado, mais. 3805, passa 160, chama o centro, na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Centro agora, 251, 3395, 3805, bom dia. Bom dia. Gol 1885, desça para 2000, autorizado final, e eu SPI, ajuste no 096, reporte localizador. 2000, 096, reportará, final do X-Way, igual, 1885. Está estabilizado, gol 1964. 1164, complete final, e Evans Acceleration, na torre 18, decimal 95. 2395. 16, boa tarde, táxi Alfa, foi Juliette, portão 09. Alfa Juliette pro 0941, 16. Tio Nagalma, 096. Dia bom, dia 16. Vamos para 040. Deixa para 4000, que é legal, mas era uma vez. 4000, mantém a pessoa da chegada, o azul 4207, número 3. Torre Gol 1164, embaixo travado, final do LS3. 1164, atualizado pelo bicho no zero, vento no 4000 graus, 1009. Lê, pouso 1-0, Gol 1164. Tá bom, código, faz direto, 208-557, Spoiler, azul 2714. 008, desça e mantenha 3000 pés, TNH 1096. Mantenha a terceira chegada, porém está cancelada as restrições de velocidade e altitude. E 3000, cancelada as restrições de velocidade e altitude, 316, voo 208. Alves, Alcapista, 1885. 1885, complete final, e ele é sexy rei, torre 1-8, decimal 95. 895, graças, até breve. Salvador, boa tarde, 1885, 3 milhas para a Ilha Serra, estabilizado, visual. Vicente, voo 1885, continua a aproximação, vai ter que sair pouso. Continue agora. Perfeito, notificação, o voo de voo? Isso, pode ser, para 1-7-3. Ok, está livre o cruzamento, 500 pés, TNH 1-0 no meio, entre Simbra e Duna. Pode ser, uma sensação, a gente vai colocar. Passa 180, chame centro. Frequência 1685, alterna 12545. 2685, 2685. Você está cruzando 140? Podendo diretamente com o centro na frequência 1-2685 até 1-2545. 2-6-2-5-2-5-5, uma boa tarde.